Meu clube é fruto de paz e paixão, da emoção de um povo forte, contando o alto e fundo do meu coração, na direção do povo forte. Cada jogo é uma vitória, triunfante, diferente, passado de glórias e vitórias do doente. A torcida vibrante grita forte, sou alto esporte, clube valente. A torcida vibrante grita forte, sou alto esporte, clube valente. Na direção do alto esporte.